digo se ela não quer mais voltar. Com certeza tem alguém, outro homem em seu lugar. Amigo, eu também sofri assim. Eu chorei, foi tão ruim. É triste demais. Às vezes uma mulher faz assim. Com seu beijo louca de desejo faz um homem sentir mais prazer. E com certeza ela vai procurar você. Vai procurar você, você vai ver que ela ainda ama e quer você. Ela tem outra paixão no seu coração, no seu pensamento. Só dá você. Não quer mais te ver. Deu pra notar, deu pra perceber. Ela ainda quer te amar. Às vezes um amor, outra paixão, sempre engana o coração, sem ter forças pra lutar. Às vezes uma mulher faz assim. Com seu beijo louca de desejo faz um homem sentir mais prazer. E com certeza ela vai procurar você. Vai procurar você, você vai ver que ela ainda ama e quer você. Você.